vejo você com o brilho das estrelas lá do céu e sei que te amo. Deus de amor, ilumina o caminho pra nós dois. Vem. Sempre te amo e aos olhos do Senhor.